pode falar tudo que na sua mente passa. Se o mundo acaba hoje, passa. Sei de nada, só assim te passa. Fala, moça, pode falar tudo que na sua mente passa. Se o mundo acaba hoje, passa. Sei de nada, só assim te passa. Pede mais a madrugada, de corpo e alma embriagada. O mundo explode, a gente dança. A gente dança enquanto o mundo acaba. Meteoros caindo do céu, a gente se amou. Com a nossa pele, o nosso amor queimando. Olhando pra minhas feridas, cê é minha preferida. Eu tô ligado, tipo eu, cê também odeia a vida. Que fita, me liga, mente suicida. Coloca em casa, a gente fode, adoidado. Quero mais que o mundo químico. Tudo que me aflige a mente. Eu quero mais que o mundo químico. Tudo que me aflige a mente. Então, fala, você pode falar. Nossa mente passa, se o mundo acaba com espaço. Se diz nada, só se passa. Fala, moça, pode falar. Tudo que na sua mente passa. Se o mundo acaba hoje, passa. Se diz nada, só se passa. Se eu peito acende, enquanto a minha mão passa. Enquanto a sua mão passa por cima da minha carcaça. Mina, vamos pra minha casa. O acabe, nós dois se acaba. Tapa na raba, faz cara de braba. Se eu falar de amor, tu vai acreditar. Não vai. Eu gosto de amar, gosto de fuder. E vou mostrar ainda mais esses dois. Se esses dois eu puder fazer com você. Eu gosto de um som, mas também amo escrever. E tenho gostado bem mais desses dois depois que eu comecei a escrever pra você. E vem cá, fala pra mim o que quer ficar. Sentar, garota me aceita. Sei que também não rejeita. É que eu queria sentir que essa perfeição é minha. Que seus defeitos são meus, que meus defeitos são seus. Quero sentir muito mais do que sua boca na minha.